quem é essa promessa? Preparada contra mim não vai prosperar. Toda língua que ousar contra mim culpada será. Nenhuma praga chegará à minha tenda, nem o terror que assusta ao cair da noite. As setas que voam de dia não me atingem. A alegria do Senhor é a minha força. Essa promessa é minha e ninguém anula. Esse é o tempo de Deus na minha vida. Passa o tempo que passa, ninguém segura. É minha, é minha, é minha. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Adorarei o Deus da vida, o Deus que tudo pode e que me faz vencer. Conheço bem o Deus da prata e do ouro, sou seu herdeiro. Emprestarei a muitos, mas não pedirei jamais emprestado. Não só dependo dele para essa vida, mas pra viver com ele na eternidade. Olhar pra ele e não perder jamais o alvo é o segredo de total felicidade. Essa promessa é minha e ninguém anula. Esse é o tempo de Deus na minha vida. Passa o tempo que passa, ninguém segura.